Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Fala galera, salve Vila Ângulo. Meu nome é Théo Secato e esse é o Bom Demais Radio Show. Bora nessa porra. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Radio Show. Muito bom, estamos de volta aqui no Bom Demais Radio Show. E esse é o segundo Bom Demais do ano. Bom Demais número 6, eu acho. É isso aí, Bom Demais. E esse Bom Demais vai ser bem em casa, eu diria. Eu resolvi fazer uma coisa bem rock and roll, assim, não é o tema não é rock and roll, mas talvez seja também o tema rock and roll mesmo, mas não é exatamente isso. O ponto é que eu quis deixar mais do que só tocar clássicos, apesar de terem clássicos também, terem gringos, terem brasileiros, eu quis tocar coisas que me importam muito, como rock and roll, coisas que eu acho muito importantes, sons que eu realmente gosto muito, e que são mais lado B, assim, no sentido de... Quando você pensa em rock and roll, você não pensa exatamente em todas as pessoas que vão tocar aí, bandas, artistas maravilhosos e maravilhosas. Mas eles, pra mim, são as coisas mais importantes que tem. Então, Sonic Youth e Stooges e Led e mil coisas desse tipo. Pra começar... Acho que o começo, a primeira música já diz como... Acho que já apresenta essa ideia que eu tava falando de ser uma coisa mais lado B. Eu vou tocar uma música de uma banda dos anos 90, que eu diria que é uma das melhores bandas dos anos 90, e que eu gosto muito, muito, muito, que é o My Bloody Valentine. Não é o My Chemical Romance, não se confundam, esse é o My Bloody Valentine. Uma banda dos anos 90 que tem 3 discos lançados. Um deles é o Loveless, que é um disco que ficou muito famoso, desde os 90, mas a partir dos anos 2000 também ele vem crescendo muito com a popularidade e shoegaze e essas coisas. Só que essa banda tem outros discos, e um disco que eu gosto muito é o disco dele de 2013, que é uma volta da banda, ou uma, não sei exatamente, mas eles dizem que demoraram muitos anos para gravar esse segundo disco, como Loveless, mas a gente não sabe. Então agora com vocês do... grande disco, terceiro disco do My Bloody Valentine, lá de 2013, que agora estão nas plataformas de streaming e vai rolar umas reprensagens em vinil. Com vocês, She Found Now, My Bloody Valentine. Thank you. Bom Demais Radio Show. Bom, essa próxima a gente vai para um clássico do rock, mas também um pouco lado B, mas não tanto, mas também. Que é o T-Rex, uma banda de Londres, anos 70, que é do Mark Bolan. E é uma puta banda, cara. E eu tenho pirado bastante em T-Rex ultimamente, assim. E eu escolhi essa música do disco Electric Warrior, que é um disco bem clássico do T-Rex. Eu diria que esse é o disco que... E a fase, especificamente, que eu me refiro... Estou pirando muito. E já tinha escutado, mas não sei. Agora veio... Agora caiu como uma luva, assim. E eu vou tocar a música Rip Off, que é uma música que é um pouco mais desconhecida dentro do próprio disco, mas é maravilhosa. Então, agora com vocês, do grande, classiquíssimo Electric Warrior, da banda T-Rex, Rip Off. Essa próxima música agora tá, acho que, no meu all-time favorites, com certeza. É uma banda muito especial pra mim. Realmente, tipo, eu piro muito, assim, e faz tempo, e eu gosto muito, muito, muito. E essa banda é o The Evans, que é uma banda de Washington, D.C., integrada pelo Ian McKay e a Amy Farina, que é a mulher do Ian McKay, eles são casados. O Ian McKay, pra quem não sabe, é o guitarrista e cantor e compositor do Fugazi, o dono da Dischord, que é uma label, e tocava também no Minor Threat, várias outras bandas, e essa label, a Discord, é uma label que lançou muita coisa de punk hardcore e outras coisas lá de Washington, e o Ian McKay e o Fugazi também são, com certeza, coisas que eu gosto muito e muito preferidos, assim, pra mim. E essa banda especialmente, porque é uma coisa louca, guitarra, barítona e bateria só. E a Amy Farina é uma das, pra mim, juro, top 5 bateristas de todos, assim, junto com o John Bonham e com coisas, pessoas muito importantes. Eu curto muito o jeito dela tocar, assim. Então agora com vocês, The Evans com Everybody Knows. Bom, essa próxima agora é um outro clássico dos anos 90, que a fundadora integrante da banda é a Kim Deal, baixista do Pixies também, que eu acho uma puta baixista e muito referência pra mim em várias coisas, assim, de som. E eu amo Pixies e eu amo The Breeders também. É uma banda foda, assim, interessante, é com a irmã gêmea dela e outras duas pessoas. Então agora eu vou tocar All Nerve, do The Breeders. I wanna see you, especially you. Esse próximo, pra mim, é aquela categoria fudidão, foda pra caralho, amo muito. Lou Reed, bom, acho que ele não precisa muito de apresentações, mas Velvet Underground, bom, já basta isso. E carreira solo e coisas maravilhosas. E essa música que eu escolhi do Lou Reed é uma música lá do B também, música que eu não conhecia e ele tem lançado uma... Ele não, né? Porque ele tá falecido já, mas tem lançado shows ao vivo do Lou Reed. E lançou um, que é esse ao vivo em Dayton, Ohio, com outros ao vivo em Nova York, algumas coisas do tipo. E tinha essa música no meio, que é Kill Your Son, que eu não conhecia, que é pedrada, fala sobre tratamento de choques elétricos em crianças. Foi uma coisa que o Lou Reed passou por isso, quando ele era jovem. E o arranjo é pesadíssimo, assim, é um tipo... O Lou Reed é super rock and roll, mas é um outro lado, assim, uma coisa que realmente eu não tinha escutado. Tipo, vindo do Lou Reed, assim, foi louco, assim. Então eu achei que a gente tinha que ouvir juntos. Então agora é com vocês, Lou Reed, ao vivo em Dayton, Ohio, com Kill Your Son. You electroshock. It says that they can live at home with mom and dad instead of mental hospitals. Every time I read the book, they couldn't get to page 17. Cause you couldn't read, you couldn't even read. Don't you know you're gonna kill your son? Don't you know the kill? Don't you know the kill? they run, run till they run and run. Run away. On the call, me on the phone. She didn't know what to do about Dad. They took an axe and broke the table. Hey, aren't you glad you married? And now the call, me on the phone. Her husband rides the train. He's big and he's fat. It doesn't even have a little brain. Don't you know you're gonna kill? Hey, kill your son. Your son is gonna kill. Oh, baby, kill your son. Essa próxima agora vai para os roqueiros de garagem, e é o Coach Wimps, que é uma banda do John Dwyer, que é o cara do Cis, de várias outras bandas, essa cena Califórnia, São Francisco, rock de garagem, punk, sei lá o quê. Mas bom demais. Então agora com vocês, a banda bem louca do John Dwyer, Coach Whips com I Put It In A Way Down South. Bom, a próxima a gente vai continuar em casa agora, e a gente vai ouvir uma música do OCs, que é a mesma banda, do mesmo cara, do John Dwyer, que eu vi um show bem alucinado aqui em São Paulo, cara. Fiz até stage diving, história clássica, se não me engano eu contei ela até no Poucos Ouvidos semana passada, que é o programa que eu tô fazendo com o Max com a Ju, Então, se vocês quiserem saber a história completa, vão lá. Então, agora com vocês, The OCs com Toe Cutter, Thumb Buster. We'll be right back. Bom, essa próxima agora é... Puta, agora vai ser uma puta música, cara. Bom, essa também foi, mas seguindo no lance da galera, é, vou tocar agora o Ty Segall, que é um guitarrista, cantor, compositor, baterista da banda Fuzz também. É um cara que faz, produz bastante som, assim, solta bastante disco, ele é bem prolixo, assim, nesse sentido. E eu amo o Ty Segall, ele é um dos grandes roqueiros da atualidade, eu diria. Se é que dá pra falar isso. Mas, então, agora com vocês, Finger, do Ty Segall. Essa próxima banda é, ela é importante para a história do rock de várias maneiras. É, uma delas é só por ter a história que eles têm, assim. É uma banda que meio que deu uma... Meio que não foi... Não rolou e depois rolou. É, depois rolou, assim... Depois a galera sacou que era foda, assim, mas bem depois mesmo. E essa banda é o Def, uma banda de Detroit, que era uma cidade difícil de se morar na década de 70. E lá em 73, os caras curtiam Soul, Funk, Stooges, MC5, Black Sabbath, basicamente isso. É, pra lembrar que o MC5 e o Stooges são bandas de Detroit também. E eles começam a... fazem um show, uma demo. Essa demo chega no Don Davis, que é um dos caras do Funkadelic. E um produtor que produziu essa banda, que é o Def. E eles gravam essa coletânea de singles muito louca. E então agora com vocês, Def com Politician in My Eye. We'll be right back. Mais Radio Show. Bom, essa próxima agora, classiquíssima banda punk, pós-punk, meio punk, nunca punk, new wave punk, tudo, rock and roll. É, Gang of Four, um dos guitarristas mais importantes da história do rock alternativo, Andy Gill. E, putz, Gang of Four é um classiquíssimo. É, foda demais, assim. Então agora com vocês vai ter Gang of Four com I Found That Essence Rare. Agora, eu diria que realmente chegou num certo lado B. Essa próxima é bem lado B, assim. Até pra mim ainda, tô engatinhando ainda por aí. Mas essa próxima música é da carreira solo do Roland S. Howard, que é um cara que foi muito importante na cena de punk pós-punk australiana, que é lá do final dos anos 70 e 80. Bom, o que aconteceu? Esse cara, junto com outros caras, que são o Nick Cave, e o Mick Harvey, acho que estava produzindo nessa época ainda, e outros caras, formaram um Birthday Party, que é a primeira banda do Nick Cave. Então, bom, a importância dele já está aí, só que ele tocou no Birthday Party, e ele é muito foda, ele tocou no e foi fundador também do Crime and City Solutions e do These Immortal Souls. E ele é realmente tipo um cara importante e louco, e eu gosto muito desse disco, que eu vou tocar para vocês uma música, e essa música é Pop Crimes, do Howland S. Howard. We'll be right back. are you Stalin's secret daughter? Did you murder history? Your twin pals, genocide and slaughter, were born on Calvary. When all the good got good and gone, and all the bad broke free. Agora chegou o momento que eu tava esperando. É, momento especial aqui do Bom Demais. Momento crime radialístico. É, eu vou tocar agora uma das minhas bandas favoritas dos anos 90 e de todos os anos, que é o Sonic Youth, que eu sou aficionadíssimo. E eu vou tocar duas músicas seguidas do Sonic Youth. E não sei muito o que dizer, cara, porque realmente é uma banda que eu amo muito, tipo, muito, muito, muito, muito. E eu escolhi essas músicas que são especiais pra mim. Não fui no mais estranho do Sonic Youth, eu fui no que eu acho beabá, como diriam. É, então agora com vocês, Teenage Riot e Bull in the Rider do Sonic Youth. Running in on black. A gente tá falando de clássicos e favoritas e repetições, vai mais uma clássica, favorita e repetição num certo sentido. Então eu vou tocar agora uma música que eu descobri um pouco mais recentemente do que as outras coisas, do Velvet Underground, que é a banda do Lou Reed, que eu já toquei uma música dele, que é o Queer Sons. E essa música é do Velvet VU, que é um disco um pouco mais pra frente, um pouco menos escutado, que tem versões de algumas músicas que o Lou Reed tocou na carreira solo, algumas meio coisas loucas. E essa música no meio, que é Fog Notion, que também tem outro disco, mas essa, eu acho essa versão a melhor. Então agora com vocês, Velvet Underground com Fog Notion. that I never did before. I rushed right down to a flower store. I bought her a bundle of beautiful bags. Now, baby, don't you know something? She said it right back. Agora, uma das também ditas com certeza absolutamente favoritas de todos os tempos, assim, Led Zeppelin, uma banda que eu amo muito, que está no meu top 10 de bandas do mundo, está no meu top 5 de bateristas. E realmente, tipo, Led é uma coisa muito importante para mim e é maravilhoso. E eu resolvi que eu ia fazer uma conexão do Led com as coisas mais anos 90. Eu tive uma loucura e eu acho que essa música ela é um encaixe bem louco, um momento bem foda, bem rock and roll do Led, assim. Como outros, todos os outros momentos, mas esse também é um outro muito foda, né? Então agora com vocês, classiquíssima do Led Zeppelin, Communication Breakdown. Communication breakdown. agora me dei conta de que eu arrastei nessa lista de clássicos, porque agora vai vir mais uma também de all time favorites, bandasta, assim. Vi dois shows, tive essa honra, apesar de que, tipo assim, não foi lá nos anos 60, 70, né? Mas foi foda os shows, eu amei, foi maravilhoso. E essa banda que eu estou falando é os ingleses do Black Sabbath, que é uma das bandas que eu mais curto de todas, e que são importantes pro metal e pro rock, pra tudo, mas que, mais importante do que ser importantes, ela é foda, é uma puta banda. E eu vou tocar agora uma música do disco que eu amo muito, que é o Master Reality. Vou tocar uma bem clássica. Então agora com vocês, Black Sabbath com Sweet Leaf. Rock! Continuando aqui com os clássicos, ainda só clássico, galera. Essa agora vai ser TVI do Stooges. Stooges, bom, acho que vocês devem saber, mas é uma das minhas bandas favoritas também. Eu amo muito banda do hip-hop, pra quem não sabe, Iggy and the Stooges. Então agora com vocês, o disco Fun House, Iggy and the Stooges, com TVI. Lá! Mudando agora um pouco da vibe, mas continuando sempre no rock and roll, como bem a proposta diz, tocar uma música de uma das cantoras, compositoras e guitarristas também que eu mais gosto, assim, e eu acho esse disco dela muito, muito foda, assim, que é o segundo disco da gigante Saint Vincent, Então desse disco eu vou tocar a música See Me From What I Want, Saint Vincent. Agora, Welcome to Brazil, vamos com uma grande banda de rock brasileira. Bom, imagino que vocês já devem estar imaginando o que eu vou falar. E é isso aí. Agora a gente vai ouvir Mutantes, do disco classiquíssimo Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes. E, putz, Mutantes é foda demais, né? Mutantes é o bicho, cara. Mutantes é o que tem. Muito fã de Mutantes. Amo muito esse disco e todos os outros. Esse é o quinto disco do Mutantes. Inclusive é meio que o último, mais ou menos, que tem a Rita Lee, assim, da maneira certa, com ela estourando foda pra caralho. E essa música que eu vou tocar é um clássico rock and roll desse disco. Então agora com vocês, Mutantes, com É a Hora e a Vez do Cabelo Nascer. We'll be right back. Essa próxima também era inquestionável a presença dela. E quando fala de rock brasileiro, tem que falar deles, que são os Novos Baianos, que também é, putz, todo mundo aí que tá ouvindo, imagino, que sabe que Novos Baianos também é o bicho. E como disse o Caetano Veloso, os Mutantes são demais, eu digo mesmo os Novos Baianos. Então agora com vocês, escolhi uma música particularmente bem rock and roll dos Novos Baianos para fazer jus à causa aí. Então agora, Linguagem do Aluante, Novos Baianos. Agora é isso, né? Chegamos ao final desse programa que me emociona muito, por ser uma coisa tão perto do meu coração. Me emociona porque, cara, eu sou do rock and roll, basicamente, assim. E de tudo também, mas bem basicamente do rock and roll, e eu fico sempre feliz de fazer isso. E esse programa, na verdade, ele era muito mais um programa afetivo do que um programa de rock and roll, saca? Acabou que aconteceu isso. É meio por aí, assim. Então, eu queria agradecer muito a todo mundo que chegou até aqui. Ouvimos um bom rock and roll hoje à noite, rasgação de seda total. Queria agradecer ao Max Rosar, como sempre, a Julia Maurano, a Rádio TV Mundo Novo. É nóis demais, galera. Porra, caralho. Espero que vocês tenham curtido essa noite rock and roll aí. Nosso sábado à noite... Super Rock Underground. E pra acabar, eu resolvi escolher uma música interessante, ó. eu confesso que essa música eu escolhi depois de fazer o programa inteiro. Eu falei, não, essa tem que entrar. É, e entrou, obviamente estará aqui. E é uma música do The Who, que jovens aí dos anos 2000 conheceram ela por outros meios, meios audiovisuais, quem lembrar aí. Fica o easter egg, mas não vou falar o que é. Mas é uma música que eu gosto muito, que tem uma versão do Ramones também. Então agora com vocês é The Who com Substitute. Brasil, caralho, bora nessa porra. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando, vai gravar, vai sair.